Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia continua com a sua série especial Carnaval, trazendo os sambas enredo que marcaram. Vamos abrir com Ilu Aie, Portela, 1972, numa interpretação da Clara Nunes. Ilu Aie, Odara, negro cantava na nação, na go, Ilu Aie. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de sua Iluaê. Tempo passou e no terreirão da casa grande, negro diz tudo que pode dizer. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz ovação à rainha. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira. Hoje, negro é terra, negro é vida, na mudação do tempo, desfilando na avenida, negro é sensacional, é toda a festa de um povo, é o coro do carnaval. Iluaê, Iluaê, Iluaê, Odara, negro cantava na nação, na boa. Seguimos com Os Sertões, considerado um dos melhores sambas-enredo de todas as épocas. É da Escola Em Cima da Hora, 1976, numa interpretação do mestre Marçal. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca. Mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte no mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutarão até o final, defendendo canudos daquela guerra fatal. Os jagunços lutarão até o final, defendendo canudos naquela guerra fatal. Marcados, marcados pela própria natureza. União da Ilha fez É Hoje e fez também O Amanhã, em 1978. Primeiro amor, e o menino, e vai chegando a maior. disco do dia de hoje, especial carnaval, vai ficando por aqui. Amanhã, mais sambas enredos que marcaram. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã.